Vem, vem pra cá! Vem, depressa! Anda! Distribuição Califórnia. Vingança. It hurts me so. They take chance and broken vows. Souvenirs are all that I have now. When love. Yes, I was blessed. I've got nothing now but emptiness. All alone. 上官, I feel the cold. 我太忘了, it calls to me. 现在离开你, inside the soul. When love is over. When love is Eu tô fora. Você só pode estar brincando. Não, não tô. Eu vou parar. Max, eu tô cansado. Das boates. Da fumaça. Da bebida. Os negócios sujos. Quero ficar com a minha família. Eu amo a minha mulher. Ei, qual é a sua? Eu quero entrar aí nessa porcaria. Vai sair. Eu vou entrar. Sai daqui. O meu dinheiro não vale aqui, é? Vai, cara, sai daqui. Ei, qual é a sua? Esse miserável me empurrou. Algum problema aí? Esse cara aí me empurrou. Problema seu. Ah! Eu só quero entrar na boate. Aqui não. Eu tô cansado. Vai, se... para aí, Ben. Para aí, calma, calma. Tudo bem. Agora chega. Tá legal, vamos embora. Agora chega. De verdade. Porto de Los Angeles. Agora chega de videogame. Seu pai já chegou em casa. Boa noite, senhor. Oi, pai. Oi, gente. Tudo bem? E o meu garoto aí, se comportou bem? E muito bem, senhor. Ah, que legal, que legal. Tá, obrigado. Faz 10 dias que eu não te vejo, hein? Cadê meu beijo? Como eu te amo. Ah, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Até a próxima. Quer jogar, pai? Quero. Mas eu nem sei jogar. Eu tô batendo em você, pai. Ah, não tá, não. Olha lá. Uau, aquele sou eu, é? Não, sou eu. Ah, é você? Uhum. Então tá. Pai, me ensina a lutar. Ah, você já sabe jogar. Olha só. Muito rápido. Não, de verdade, não assim. Vamos lá pra cima? Vem, hora de ir pra cama. Tá bom. É sério, tô bem cansado. Vem. Vamos lá. Senhor, o que fazemos com os mortos? Mande para o necrotério e avise a embaixada chinesa. Sim, senhor. Ah, estou exausta. Como ela está? Ela vai ficar bem. Eu sei que é contra o regulamento, mas eu queria levá-la para minha casa. Só por esta noite. Sabe, eu fiz 52 anos semana passada. Sou um velho. Tenho doença cardíaca, infecção nos rins, mas... não sabia que já estou surdo. Ela sofreu tanto. Não podemos jogá-la num centro de detenção. Por quê? Ela só tem 14 anos. Pense no que ela passou. Ela fala a nossa língua? Não, seria pedir demais. Olha, é só mais uma refugiada. O que ela tem de tão especial? Cadê o seu coração? Já te falei, tenho doença cardíaca, entendeu? Por favor. Tá. Você a leva para a entrevista amanhã e ela vai para a triagem, certo? Uhum. Eu não quero perder o meu emprego por causa disso. Tudo bem, eu te ajudo. Obrigada, me dá um minutinho? Sim. Você está bem? Meu nome é Cíntia. Fala minha língua. Qual o seu nome? Você vai para minha casa. Assim tá bom para você? Ótimo. Quem é esse meu marido, Ben? Pode se sentar. Eu senti saudade. Eu também. Vou deixar vocês aí conversando, tá? Chocolate. Tá melhor agora? De onde você é, Gui? Não quer falar comigo? Tudo bem. Boa noite, querida. Algum problema, Gui? Não apaga a luz. Nihoizai, Mangle, Tianduwa. Onde você aprendeu a falar chinês? Meus pais adotivos são chineses. Agora vai dormir. Você trouxe trabalho para casa, é? Pois é. Uhum. Uhum. Tá. Eu estava precisando disso. Como foi em Dallas? Foi bem. Eu fui só ajudar um amigo. Esse é meu marido. Misterioso esse homem. Você sabe que eu não gosto de falar de trabalho, né? É, eu sei. Eu já estou há 20 anos nesse ramo de bares, entende? É um mundo bem diferente do seu. Eu já fiz coisas de que eu não me orgulho nessa vida. Eu só quero proteger minha família. Bem, eu sou assistente social de imigração. Eu vejo coisas horríveis todo dia. Eu não sou idiota. Eu sei com quem eu me casei. Por que você trabalha nisso? Eu já me perguntei mais de 1000 vezes. Mas acabei desistindo porque nunca achei a resposta. Sabe por quê? Porque eu conheço você melhor do que você mesmo. Você é maravilhoso. Você mudou a sua vida por nós. Eu só quero te dizer que você representa tudo para mim. E nunca vai me deixar? Não, nunca. Eu te amo. Seja bem-vindo, Sr. Guan. Senhora Archer, escute. A senhora não pode acolher uma imigrante ilegal sob sua custódia sem todos os trâmites legais. O que a senhora fez é ilegal. Sim, meritíssimo, mas e quando eu vi... E a sua solicitação de asilo político? Não há nenhum embasamento para a perseguição religiosa. Portanto, ela não pode ficar nos Estados Unidos e ponto. Olha, Hoggins deveria pensar duas vezes antes de me trazer essas coisas. Meritíssimo, ela corre perigo. De quê? A mãe foi assassinada. Portanto, é atribuição da polícia de Hong Kong. Hoggins, você vai comunicar às autoridades competentes de lá. Vou recomendar deportação sumária. Meritíssimo. Me dê uma semana para eu provar o que eu digo. Não diga que o governo dos Estados Unidos não vai me dar nenhuma chance de cuidar dela. Eu só peço uma semana. Ela corre perigo de vida se voltar para Hong Kong. Tudo que eu peço é uma semana. Uma semana. Vocês estão sob a custódia do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Vocês têm o direito a um telefonema e têm direito a um advogado. E se não falarem com ele, voltam no primeiro navio para a China. Thank you. Tsai pintou. Chan, que prazer. Gostou de Malibu? É um lugar agradável. Se precisar de alguma coisa, avise. Sente-se, por favor. Perdemos duas mulas. As camisinhas com heroína estouraram no estômago deles. Isso acontece quando as pessoas não têm água para beber. Agora, vê se cuida melhor deles, hein? Isso é problema seu. Não, olha, isso é problema nosso. Eu não gosto de pagar por aquilo que não vou receber, entende? Achou minha filha? Vamos cuidar de negócios, tá? $2 milhões. A próxima remessa é de 20 milhões. E a próxima remessa é quarta que vem, certo? Além disso, sabe, te fiz um favor. Achei a sua menina. Ela veio num navio de imigrantes. É engraçado, não é? Tocou nela? Como é? Você tocou nela? Que porcaria acha que sou? Você deixou a menina com uma branca. Na casa de uma assistente social. Achei que ela estaria melhor lá do que num centro de detenção. Algum problema com gente branca? Foi um prazer negociar com o senhor Sirqua. Wang Gai. Oh. Quando eu vim pra cá, tive que trabalhar 10 anos pra pagar minha liberdade. E não mudou nada. Mesmo assim, milhões vêm pra cá pra servirem de escravos por uma vida nova. Tommy, pode parar de falar em política um minuto? Não viu que ela está triste? Tudo bem, mãe. A gente não devia estar falando disso agora. Está cansada, coitada. Por que não descansa um pouco, Nicholas? Leve a Kim lá pra cima. Vem, Kim. Vamos. Menina! Ah! Não. Cynthia. Não. Não. Não. Não. Suspeito de homicídio, Andy Wong. Achou alguma coisa? Não. Cadê a minha arma? Teve que ser apreendida. Então eu vou lá. Vai aonde? Achar meu filho. A gente vai achar. Tem um alerta geral, tá legal? Certeza que eu vi esse cara no restaurante. Não quer que eu fique com você aqui? Não, obrigado. Eu só quero achar meu filho. E agora, como é que eu vou fazer sem você, hein? E a minha saudade? Como é que eu vou fazer? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Otareza! Alô? Ben, as crianças estão aqui em casa. Está tudo bem. Fique tranquilo. O Nicholas está bem. Tá, Max. Eu estou indo para aí. Obrigado. Fique alerta. Tá bom. Max. Ben, o que aconteceu? Cadê o Nicholas? Está no quarto dormindo. Ele está bem. O que aconteceu? Cadê ela? A menina? Ela está ali. Acorda. Kim, acorda. Ben, vai com calma. Quem matou minha mulher? Fala comigo. Vi os tiros. Aí eu e o Nicholas fugimos. Eu sinto muito. Andy Wong. Conhece ele? Andy Wong. Quem está atrás de você? Sun Quan. Quem é ele? Por favor, fala para mim. Ele me seguiu. Ele matou minha mãe. E matou minha mulher. Por que minha mulher te trouxe para minha casa? Ben, para com isso. Pai? Cadê a mamãe? Mataram ela, meu filho. Tony está aí. Você conhece o Wong? É da tríade chinesa. Ele tem um galpão lá no centro. E fica lá o dia todo. E anda com uma piranha que aparece lá na boate. Certeza? Tenho. Então vamos lá. Vamos pegar o Wong. Agora. Leve o Raymond com você. Raymond, fica com o Max. E, Max, se acontecer alguma coisa, o Nicholas é seu filho. Raymond, pega as armas. Essa aí. E aí, querida? Sobe a escada, quarto 107. Tudo bem. Minha arma! Isso é pela minha mulher. Vai se ferrar! Hawkins, o que faz aqui? Isso não é assunto de imigração. Vim dar uma olhada. Isso pode ter ligação com o assassinato da Cynthia Archer. Alguma dica? Dois caras encapuzados, sem digitais. Eram profissionais. Está sendo um dia bem difícil. Me informe as novidades. Nós temos um problema. O Andy Wang morreu. O seu showzinho lá no restaurante da Mama Lee não adiantou nada. A polícia não gostou do repertório. E para piorar tudo, a embaixada chinesa nos ferrou. Os copos não foram cremados e vão acabar achando a heroína. Resumo da ópera. Agora estragou tudo. Eu vou adiar o negócio. A única coisa que se adia na vida é a morte. Ah, me poupe dessa baboseira oriental. O que você está querendo dizer com isso é uma ameaça? Se você acha que é, então pode ser que sim. Eu não tenho saco para charada chinesa, entendeu? O trato não muda. Eu exijo meu dinheiro até quarta-feira. Você é cruel mesmo, sabia? A gente também tem problemas. Isso, na verdade, era para ser uma operação tranquila de contrabando, que você transformou num bang-bang. Um cara só entra no seu bordel e acaba com três homens seus. É para se preocupar. Eu perguntei à polícia daqui e eles acham que pode ter sido Ben Archer. Só porque você quis matar a mulher dele. Eu acho que a gente está com um problemão. Muito tarde. Você sabe que não pode mais pular fora. Você quer um café? Quero. E então, como é que a gente acha o Sun Quan agora? Primeiro vamos descobrir quem ele é. Vamos falar com o Hawkins. Ele é da imigração. Deve saber alguma coisa. É você? Oi, Raymond. Cadê o inglesinho? Não está. Ainda não chegou? Não. E o Ben? Está. Entra. Ótimo. Max. Eu sabia que estava aqui. Raymond, o café. O que aconteceu na sua casa ontem à noite? Eu quebrei uma janela. Foi um acidente. E o tiroteio na rua foi também um... Só um acidente. Esteve num bordel na rua 3 ontem, não foi? Não. E o Tony estava na boate, não é? Estava. Certo. Bom. Dois pistoleiros mataram um tal de Andy Wang. Usavam capuz. Sabemos que são brancos. De qualquer jeito, eu quero que ele se dane. O cara era traficante e cafetão. Quando eu cheguei lá, estava tudo uma mixórdia. Até o Hoggins da imigração apareceu por lá. É o Hoggins? É. Mas ainda não entendi por quê. Eu sei achar a porta. Volte quando quiser. Você vai embora de novo? Eu tenho que achar quem matou a mamãe. Não vai. Nicholas, você tem que ser forte agora. Eu prometo, eu vou voltar. Eu vou voltar, Nicholas. Você sabe disso. O que é isso que vocês querem comigo? Quem matou minha mulher? Quem é Sun Quan? Quem matou minha mulher? Quem é Sun Quan? Cadê ele? Sabe o que a gente faz com caras que nem você lá em Marsella? Pois bem, eu não sei quem matou sua mulher. Eu não sei quem é esse Sun Quan. E não... Conta pra mim. Max. Faz ele falar. Deixa comigo. E aí, tá gostando? Ei! Eu vou chegar no Japão! Eu da Costa, estou no necrotério. Olha, eu estava trabalhando no caso da morte de dois imigrantes e... Você tem que ver isso. Tudo bem. Eu estou indo para aí. Certo. Eu espero você aqui. Uma coisa importante. Tony, quer chamar a polícia? Dá uma moeda para ele. Max, acaba com ele. Volta! Precisamos de você. Não apaga, não. Volta. Escuta aqui. Tá ouvindo? Presta muita atenção. Onde é que a gente acha esse desgraçado chinês? Quem é o chinês? Onde a gente acha o Sun Quan? É ele que traz a heroína. Heroína? Você traz essa porcaria pra cá? Você trafica heroína, seu safado? Fremont, broca nele. É gente que traz. Agora você fala, seu safado. Vai falar sim. Você vai falar. Ela vai falar sim, seu desgraçado. Vamos, fale. Abre essa boca. Vamos. Você vai falando tudo. Eu quero saber. Conta como é que essa coisa toda começou. Vai falando, vai falando! É a menina! O que é que tem a menina? É a filha do Sun Quan! Seu imbecil! E como é que ele soube onde ela estava? Abra essa boca! Ah, já fala. Sei! Fala! Foi você que falou, não foi? Foi você que pegou a menina! Seu foi você desgraçado! Que tava, Raymond, foi? Procura o joelho dele! Agora, vai! Seu desgraçado! Agora você vai morrer só sem vergonha! Que garoto bonzinho. Tá gostando, é? Isso é bom demais, não? Agora me diz onde é que eu acho esse Sun Quan. Onde é que eu acho esse desgraçado? Vai, fala. Fala pra mim. No cais. No cais. Legal. E onde no cais? Onde é que é essa troca de lugar? No Pier 19. No Pier 19. E o que tem lá nesse Pier 19? A Katrina. Quem é essa Katrina? O navio. Seu grande merda. O seu chinês, esta merda de heroína, já mandaram uma porção de gente pro buraco. E eu juro por Deus que eu vou fazer você pagar, seu safado. Você ouviu, Raymond? Mete essa broca no olho dele. Não! Raymond, limpa tudo. Tony, fala pro Ben. Pier 19, Katrina. Hoje à noite, tá? Sai da frente! Quem são vocês? Olha, eu achei tudo isso crédito de pensar. Não é o medicamento correto. Tá tudo bem, tudo bem. Não, Para onde ele foi? Eu não sei! Raymond! Max! Vem pra cá, depressa, anda! Não quer que eu vá com você? Não. Hoje eu só vou achar o Nicholas. Só isso. Você não pode encarar o Sun Quan sozinho. Tá tudo bem? Eu não consigo dormir. Kim, vamos trazer o Nicholas de volta esta noite. Entendo. Não tenha medo, tá bom? Agora vai se aprontar, querida. Eu tenho que falar com o Tony. Kim. Vem cá. Sun Quan. É seu pai. Não. Ele não pode ser meu pai. Deixa. Eu vou com você. E fim de papo. Eu não vou perder você, Tony. Não vai. Toma os tiros no seu lugar, amigo. Eu vou lá. Você é um irmão. Não fume. Tony? Sim. Tudo pronto? Já estou em posição. Tony, obrigado. Kim? É agora, vamos lá. Isso aqui. Agora, escuta, se eu não voltar em 20 minutos, você chama a polícia. Tá? Vem cá. Lança! Socorro! Nicholas.